3305, siga. Vou coordenar Recife 330. Boa noite, gol no 606, ciente da informação Alfa 350 Maceió. 7606, 350 Maceió, guarde o corpo, né? Ente. Torre Salvador, TAM 3305. 305, aguarde corta. Aguardando corta. Torre Bonete, Alô 896. 896 para João Pessoa, aguarde cópia nível 370. Aguardando. Que o 3305 para copiar? Prossiga 3305. Autorizado 330 para Recife na, pelo circuito, decola curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Aciona 5512 e o controle 19.8. Recife 330, informa 58, decola curva esquerda, Pucca, Aracaju, aciona 5512 no transponder, controle 19.8, TAM 3305. Correto, chama para o push acionar. Chama na push back acionamento, TAM 3305. 606, pronto para cópia? Afirmo. Autorizado para Maceió, 350 nível, na Pedrusque 58, decola esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, aciona 5535, o controle 19.8. Maceió, nível 350, Pedrusque 58, decola no zero, curva esquerda, Pucca, Aracaju, 5535 e 19.8 é o controle, igual 606. Correto, chame para o... Puxa, chama. Certo. Salvador, boa noite, Gol 805, autorização seria na Pedro da Torre? Tio, 370 Natal, aguarde, na escuta. Guarda. Torre era Salvador, tá, 3305, pushback sanamento, meia dúzia. Comigo. Mas eu puxo o versionamento, posição meia dúzia. Autorizado, chame táxi. Um ataque, está na 3305. Gol 896 para copiar. Prossiga. Autorizado para Aracaju, correção João Pessoa, nível 370 na Perusque 58, decola curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, aciona o código 5536 e o controle 19.8. Autorizado 370 para João Pessoa, V preço 58. Decolada 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju, transponder 5536 e o controle 19.8, com 896. Estimativo, chame para o puxa acionar. Chamarei. 805 para copiar. Só um minuto. Ground Airport 2158, request push and start. You're clear to push and start, gate 11, report to taxi. Please, for push and start, we'll call you for taxi, watch 158. autorizado 350, negativo 370, Natal. A Pesudo 10. Decola com a esquerda, saída Puca, transição Zipar. Aciona 5532 e o controle 19, decimal 8. Com 805, aprovado Natal, 350, Pesudo 10. Decola com curva esquerda, saída Puca, Zipar. 5532, transponda 19, controle com 805, posição 10. Flávio, chama para o puxa acionar. Vai chamar. Salvador, gol no 7 ou no 4? No 7 ou no 4, aguarde, Aracaju, confirme nível. 230. Salvador, tá, 3305 para o táxi 42 no nosso POB, autonomia 3 horas e 40 minutos, alternando o Natal. Pronto, 1013, ajuste. Táxi, tô passando para 1013, tá, 3305. Gol 1606 para o puxo e estacionamento no 8. Faltam 8, vai aguardar puxo o no 606, tem um tráfego da TAP aí já puxando, vai aguardar o táxi do mesmo aqui? Certo, aguardo o no 606. Salvador, tá, 3305, posso esperar dar um zero, pão para a guarda. Vento 170 com 109. Ativa linda, cola, tá 10, tá, 3305. 158, ready for taxi. Roger, Juliet Alpha, report to Hot Shot 1910. Juliet Alpha, report to Wing Shot 1910, virtual 158. Bono 606, acordando a equipe de solo após 330 da TAP, tá livre o seu push. Certo, após o 330 da TAP, autorizado o push, para aberto com 606. Torre, o TAM 3305, coordenação com o controle de Salvador, autorizaria a curva esquerda após 1000 pés para evitar formações na extra decolagem. Tá livre sua curva. TAM 3305. Então, vamos iniciar a decolagem. Torre, Gol 989, gate 7, feedback no 7, vai guardar, guarde e puxa no 89. Guardado. O TAM 3305 vai precisar fazer o perfil da saída Aron, que é uma formação pesada em Buca. Aguarde só um instante então. Mantivo, eu vou coordenar com o controle. O 3305, controle solicita que após decolagem, curva esquerda pro 040. A saída da Aron não pode ser efetuada, ok? Curva esquerda pro 040, chama o controle 198. Mantivo, então decola, curva esquerda pro 40, chama o controle 198. Iniciando a decolagem, então 3305. Confirma. Esse lado de push pro Gol 896. O 896. Tá livre o seu push. Chama pro táxi. Chamaria táxi, Gol 896. Para o estacionamento Gol 97 ou no 4? No 23. Gol 3, tá livre. Chame para o táxi, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Autorizado 190 Aracaju, via Golf 677, da corda 10, esquerda, Puca Aracaju, 198-5537, Gol no 7 no 4. Autorizado 190 para Aracaju, Golf 677, Puca Aracaju é a saída, 198 controle, 5537 transponder, o Gol no 7 no 4. Oxalidade, 8 para informação. Line up and wait, Portugal, 158. Line up and wait for runway 10-4215. Salvador, Gol 805, portão 10, por estacionamento. Guarde no 10, o 1805. Guardando. Para o táxi, Gol 1606, 70, 3 e 10, Natal. Gol 896, já iniciou? Camara 9 impedindo nosso feedback aqui atrás. Afirmativo, após o táxi da mesma, inicie seu push. Fim. O Gol no 606 está livre até o ponto de espera, chama para o decolagem. Gente, livre para o ponto de espera, o Gol no 606. Obrigado, 896, bom voo aí. Para vocês também. Ora, Salvador, TAM 3305 decolando, 2300. 330, Pucaracaju, vigilância 3305. Vai curva esquerda proa norte para evitar formações. Quantas milhas na proa norte? Pelo menos 20 milhas, o 3305. Autorizado 20 milhas nessa proa 3305. 20 milhas na proa norte, o 3305. número 5 já pode iniciar o pushback? A aeronave que estava atrás já foi embora? Agora tá livre o chame táxi. E bom, vai chamar pro táxi. Mantenha a proa 345, tá 3305. Airborne at 10, contact 109 decimal 8. 90 decimal 8, continue 109. Boa na 606, ponto de espera da 90. Ali mantém. Ali mantém na 90, boa na 606. Left heading 040. Left heading 040, continue. O gol no 714, que é o meu 21, 2 horas e 45, alterna Recife. Tá livre até o ponto de espera, chama pronto. 1003, ajuste. Chama até o ponto de espera, dona Zero. Chama pronto, gol no 714. 2 e gol no 896, pronto pro táxi, pro B97, alterna Fortaleza, 3 horas e 10 de autonomia. No 896, tá livre até o ponto de espera, chame pronto, 1013. É a ponto de espera, agora nós 96. Turno 606, tá livre, 170 com 10. Autorizado a decolagem 10, gol na 606. Salvador 1805 para o táxi 74, Maceió, 2 horas e 35. De Maceió, 2h35, 74. Afirmativo. Primeiro 3305, chame agora Recife. O centro Recife é no 2685, 12545. 2685, 2545, obrigado, então, 3305. One 58 cleared the heading Zipa position, restricted flight level 310. Copy, climb flight level 310 and clear to fly Zipa position, approach 158. 306 aos 14 19 8, bom voo. 14 19 8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1606. Decolado, está mantendo a proa 120 para evitar formações. Gente, no 606 autorizado. No 714 tá livre, 180 com 10. Iniciando o volante, 190. A espera pronta, do 896. O 896 ali mantém. Ali mantém a fita 10, do 896. Voando a 606, vai interceptar a radial 072 na saída da PUC. Portugal 158,